economia. Tabatão, com o Vitor Mike Quebec, negativo. Vou ir na proa de Paris, reporte no mesmo. Reporte 4. Confirmo. Já que esteve ainda, seguindo as bandas, ponte espera, torre 1895. Só tinha informado que foi preciso na, no táxi devido à aeronave à frente, mesmo saída. Vai livrar agora na Quebec e vai aguardar para reingresso. Sou de boa tarde, são 3193 na sua escuta. 3193, atenção vigilante. Pode voz do teto, lembra? Mantém o perfil da subida. Certo, já. De curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés até o final da barra, controle 120 decimal 8, aciona 5441. Tem a posição, novembro Yankee Mike. Confirme. Momento, Sérgio, sinta como recebe o transplante, senhor, estou fazendo o teste no equipamento. Ajuste em Salvador 1-0 no 4014, altimetria 1110. Obrigado, senhor, mas na presença, como você está recebendo meu transplante aí, o Mário Charlie? No 1100 pés. Grato, Romeu, até esta. Informa o ajuste do altímetro 1014. Grato, 1014, esta. Boa tarde, Zulu, Juliette Sierra, prossiga. 9, chame Recife em 1251. Recife 251, boa tarde. No 394, boa tarde, informação Lima. No 394, boa tarde. Galeão, autorizado 360, VP Zulu no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5543. Autorizado 360, Galeão, pelos 10, decola 10, curva direita, da Leda Bridge, 1208, controle 5543, responde 1394. Transponte 543, reporte de Specs Senago no 394. 394, obrigado. Zulu, Juliette, Sierra, Torre. Ok, inicialmente aguarde para o táxi, o que devido à aeronave que vai ingressar para o pátio da Abaeté. Lima, Victor, Charlie, Mike, Juliette. Fly head in both position. Clear, bump arrival, descend maintain, flight level 050. Lima, Victor, Charlie, Mike, Juliette. Say readme. Ok, agilizando, a aeronave vai ingressar na cabeceira e vai aguardar. Clear, bump arrival, descend maintain, flight level 050. Juliette Sierra, a aeronave já ingressou aí no pátio 5. Está livre o táxi, chama para ingresso, pista 97 novamente. Vitor Mike Quebec, torre 1 no 895014. Controle 8, boa tarde, é o 32 no meio. Já 32 no meio, ascensão, vigilância, nível 370. 370, vigilância, 32 no meio. Lima, Victor, Charlie, Mike, Juliette. Vídeo, copy. 395, uma torre igual na mesa. Posição 5, gol 1-9-4. Gol 954, corrigindo, gol 1-9-2-4. Após companhia, tá com retaguarda. A retaguarda autorizada, puxa a porta. Após a passagem da aeronave da companhia, na retaguarda, autorizado o táxi, chegou 964, retaguarda, para a barulha. Protida, presente? Charlie, Mike, Juliette, no bounce arrival. Eficiente, a sua direita, estou visual para nós. Uno, pushback e acionamento. 5-0. Já tem quarto para o espaço. Andrei, 2-0-5. Papá Romeu, Papá Eco Serra, segue tráfego visual à sua frente 5 milhas. Papá Alfa 3-2, mantenha-se em condições visuais 1014. Chame Torre 1 no 895. Papá Eco Serra, chama Torre 1895. 3283, autorizado. Pararacaju, 190, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 120, decimal 8, aciona 5553. Vai prosseguir pra onde? Não entendi. Regresso. 1208, grato, não vou ver aqui, Mike. Sim, até Paripe para após rotatória, ciente. Romeu até Oscar. Quebec, em pista. Corre o trip 5447, decolado aos 42. Bom, nome é 00, se escuta. Ponte espera da 10, pronto. Boa tarde, nome é 00, alinhar e manter no zero. A gente mantém 10, boa, nome é 00. Tank Mike, decolado 17, na sua escuta. 5447. Chame controle, trip. Decola aos 44, 128. Boa viagem. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa. 490. É o trip 5490 por cima. Confirmo, trip 490, nós temos informação Lima, autorização de tráfego, personalidade. De contato radar na decolagem, vigilância, ascensão 200, autorizado direto VATAP. Autorizado direto VATAP, Vitor Alfa Tango Alfa Papá, obrigado. Tanto aprovado em nível 200 Petrolina, decolada 10 por 3 do Momo Fogbu, após DCT, e aciona 565, 5490, controle de saída 1208. Correto, reporte push. Guarde. Final 97, reporte final de 3 milhas. Papa XR, final da pista 197. Tava o Kilo Isque, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, agilizando manobras fora da decolagem. Solo Salvador, eu vou, 1-3-3-3. 1-3-3-3, São Paulo, 360, VP Zulu no meio. Decola, pista no zero, curva direita, saída da Euleta Bridge, controle 120-8, aciona 5560. Papa Eco Serra, na final da onda 7. Aguardo autorização de pouso, Papa Romeu, Papa Eco Serra. Firmo, saída da Elo, da Bridge, após Bridge, prossegue pessoa no meio, no triple flash. Posição da Elo, Leda Bridge, controle 208, controle, transponder 5560, o gol 1-3-3-3. 1-3-3-3, reporta o Eco Serra. Puxa, tá na posição 4, chama na puxa, tá mesmo. Boa, na 333. Tan 3805, para o táxi. 165 a bordo, 4 horas e 30, Galeão. Autorizado o táxi, via parte 1 no Índia, ponte espera da 10, 2, 18, 9, 5, Inegal 10, no 4, Tan 3805. Gente, via parte 1 no Índia, ponte espera 18, 9, 5, Tan 3805. 18 milhas nordeste de Salvador. Está sob vigilância na proa de Pelo. Reporte no ideal para descida. 3526, vigilância na proa de Pelo, reportamento para descida. Controle Salvador, o trip 5447. Trip 5447, prossiga. Estamos cruzando 6 mil, poderíamos aproar direto Barreiras? Inicialmente ainda na proa de Batap. Afirmativo, inicialmente na proa de Batap. Aguarda companhia em um gol livre ao Pátria Índia, pode ser utilizado o curso, confesso. Quatro, voe Barreiras. Direto Barreiras, senhor. 5447. 4116, vigilância, desça e mantenha nível de voo 050, chegada Mari. Dois, um no meia, chame Recife, 12545. Romeu Hotel Oscar, autorizado, chame a torre 1895. Autorizado, próximo interlado, chame a torre 1895. Boa tarde, Romeu Hotel Oscar. Dan 3216, o controle. Sierra, no solo 50, o hangar de estacionamento. Confirme. O pátio. Pátio geral é da infraero, é o pátio de cargas, ok? Então o senhor vai via pista, vir em frente, vai liberar na última esquerda. Mike Quebec, livre ingresso na pista, reporte liberando. Pode ingressar, está autorizado. Zulu, Juliette Sierra, livre ingresso, seguindo o Vitor Mike Quebec em sua frente. Reporte, está alinhado e pronto. Zulu, Juliette Sierra, copiou a torre? 205, pronto. Negativo, você está mandando esse ponto, espera da 190. Romeu Hotel Oscar, no Interlagos, na proa da rotatória, vigilância pronta. Sente, o Romeu Hotel Oscar, continue a aproximação para o 197, reporte final de 3 milhas. Continuando a aproximação, rotatória final de 3 milhas, Romeu Hotel Oscar. Papai X Sierra, agora 1219 na Lima. 219, Papai X. Dan 3805, ponto esperada 10, agora sim, pronto. 3805, inicialmente alinhar e manter. Ali mantém 10, Dan 3805. Papá, XR. Tá autorizado, ponto certo, seria parte 1 no parte 3. Papá, XR, firmo o... Então, nível de voo 320 e chame Recife na frequência 125.1. Tentamos diversas comunicações com suas aeronaves sem êxito. A gente tá problema no rádio 1 aqui, já recuperamos. Obrigado, Recife. Então, 320 e vai chamar 125. Muito obrigado pelo painel. Positivo, alternando em 13325. 3325, bom semana e bom dia, Vitor. Okay, obrigado. Papa Tango. Papatango! E aí, tudo beleza? Beleza, Capitão Gancho. Eu quero para Recife aqui na na situação na Santa Velha. Lovambar, Yankee Mike, segue para Veracruz, passa toque arremetida. Valença, após 20 milhas, autocoordenação em 1-2-3-4-5, 1014 permanece o ajuste, após o limite da CTR, autocoordenação na escuta regressa. Estamos no 4, após o braço TR, livre coordenação e na escuta para o regresso, na bandeira de marcha. Controle Salvador, o TRIP 5626 está no ideal de descida. TRIP 5626, desça e mantenha o nível de voo 0, 5, 0. Chegada bom, FI, após, corrigindo, TRIP 5626, vamos iniciar vetoração para o sequenciamento. Curve à esquerda e vou na proa 240. Limite ao QD Mike 110 de Simbra em descida para 4 mil pés. Trip 5626, vetoração a partir da presente, proa 240, desce para 4 mil pés. O limite é o QD Mike 110 de Simbra. TAM 3805, decola ao 54, controle 1208, tem uma boa viagem. Boa tarde, 05. Controle o gol 1600, passando 180. No 600, chame Recife na frequência 12545. Recife 12545, obrigado. Parabéns. Arthur. Controle, boa tarde. 3805, Nael Leda. 3805, atenção, vigilância. Vigilância, 05. Controle, Salvador. Bom dia do. Boa tarde do Papá Zulu de Letiã. Papá, Zulu, Juliette Serra, mantenha um no meu pé, reporte no farol da Barra, segue corredor Axé, informe a Dial e, corrigindo, pro ideal para IPAU. Confirmando, é Xia November, Índia e Uniforme, pro ideal 250. 250, sim. Os 4, decolagem autorizado, no 40 graus, 12 nove. Autorizada, decolagem e 1-0, boa nova decolagem. Hotel Lima Tango, confirme. Outro para o curso de estacionamento. Ok, o senhor decolou do Cia aeroporto, confirme. Autorizado, puxa atenção. Reporta ataque, voo no 333. Zero. Nome é 320 após ITAP, será autorizado o procedimento. Mantenha a chegada aguardando a autorização. Sim, então não tem chegada, né? 320. Azul 4196, desça para 3 mil pés, do ajuste 1-0-1-4, redução para 1-8-0-9. Restauração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 020. O limite é o localizador. Afirmativo, desse mantenha 3 mil pés, 4-1-6. Lima, Vitor, Charlie, Mike, Juliette, desse mantenha 2 mil pés, reporte no localizador, livre LS. Lima, Vitor, Charlie, Mike, Juliette, disse ele maintain 2000, cria a ELS approach. Foi instruído a chamar a torre, dá presente? Aqui no fora da LC não consegue falar, nem com a torre, nem com o controle, então vai ser forte e controlado no pátio da Enrimar. O vento no 30 graus, 12 nós. Vai lá controlado, Enrimar, pode passar. Funcionar, confirma a autonomia. Para o táxi, chama 2895. Vamos ver o que você fez. Azul 4116 vai ultrapassar o curso do localizador em função da velocidade do tráfego à frente. Seu novo limite é o QDMIC 110 de Simbra, curva à direita para o 060. Direita 060, QDMIC para o Simbra. 110, vai ultrapassar o localizador em mais um minuto, a curva será à direita para interceptar. Trip 5447, chame Recife 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, obrigado, boa tarde. Quatro, 116, direita proa 130, reporte estabilizado no localizador. 130, reporte estabilizado. Ponte 0895, 1394, 1414, Zulu Juliette Serra, ascensão 045 livre, direto destino, quando possível informe estimado para pouso. Paulo Salvador, voo 1333 com 41 a bordo, 4 horas e 11, alterna Galeão para o táxi. No 363, taxi a Índia, ponto esperando no 02, 1895, negal no 0 no 4. Índia, ponto de espera da 10, 1895, bom no 333, comunicador. 1014. 5626, reduzindo para 1709, desce para 3000 pés, ajustado no 0 no 4. Afirmativo. Lima, Vitor, Charlie, Mike, Juliette, Calc Tower, 1895. 1895. Controle Salvador, Otan 3283. 3283, ascensão, vigilante. Vigilante. Charlie, mais chute, Eduardo, monitor. Livre LS 1014, ajuste do altímetro, 5 milhas para Simbra. Completa a redução para aproximação e chame a torre 1895. Zero degrees, 129. Salve, Mike. Dan 3805, chame Recife 1251. Ah, boa tarde, oi, Sérgio. Boa. Chama 7. Tip 5626, reduza para 1509. 5626, reduzindo para 1509. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro 1014. Para 2000 pés, ajustado no 0 no 4, 5626. Gol no 924, voo Jambo, restrito ao nível de voo 200. Dando Jambo para nível 200 por enquanto. Trip 5626, esquerda proa 130, livre LS, acuse localizador. Esquerda 130, autorizado LS, acusaremos, estabilizado localizador. 5626 da Trip. Rádio Azul 4116, 4196, continue a aproximação, aguarda a pista livre, boa tarde. Uno 924, informação de tráfego, 10 horas 37 milhas, cruzando 225 em ascensão, é um Airbus da TAM, porém está com o centro, mantém ainda a restrição, aguardando a liberação. Copiou, 24 da Gol. Gol 924, chame Recife na frequência 12545. 5626, completa final pista 10, redução para aproximação, torre 1895. 5626, estabilizado, reduzindo torre 10895, obrigado. Oceaner 6320, 2000 pés em descida, livre LS 1014, reporte no lote. Está autorizado, 2000 pés, celeste, pista 10, 1014, ajuste, Oceaner 6320. 6320, ainda tem intenção de fazer o ILS Whisky? Caso positivo, a gente autoriza. Não, negativo, tá... vai interceptar o ICM, 6320. Ok. Nova 3223, solicita. Confirme. 3223, solicita 1970 como final. Gente, então 3283, chame agora Recife na frequência 12. 545, coordenação direta com o centro, bom voo. Bom trabalho. Boa tarde, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 5626, prossegue a aproximação, aguardando pista livre. Solo ao 06, direita 1219. Direito, solo 219, possível patrona 06, obrigado. O Romeu Tchelex V inicialmente mantém a posição. Não, 06. Livre, 120 graus, 12 nós, 1014. Felipe, 5626, autorizado o pouso. Confirmo encontrando quase 3, é isso? Exatamente, senhor. Ok, só aguardando um minuto, puxa. Aguardo. Roger. Confirme, you have settled? Affirmative. O trip 5490, autorizado para o pushback, senhor, reportagem. Lu Juliette Sierra. Permanecerá no espaço aéreo Golf e bem provavelmente não conseguirá contato com o ACC Recife. Para a sua